Olá, fãs, tudo bom? Mais uma vez aqui André Figueiredo falando com vocês no Papo em Dobra. E hoje é dia de comentar o sexto episódio da temporada de Star Trek Picard, chamado A Caixa Impossível. E realmente esse foi um episódio muito legal, com muita coisa acontecendo. Parece que a série agora vai parar de ficar naquela marcha lenta e vai correr um pouquinho mais. A coisa mais sensacional do episódio foi ver o Picard relembrando o pesadelo Borg dele, que aconteceu na Nova Geração. Isso foi muito bem feito, a gente sentiu, pelo menos eu senti a dor do Picard quando entrou no Cubo Borg. Finalmente chegar no Cubo Borg, todas as ações de todo mundo agora estão no mesmo lugar. Até, não vou contar porque spoiler do final do episódio eu não vou dar pra vocês, você tem que ver lá o episódio no Amazon Prime Video. Depois você volta aqui e comenta comigo o que você achou, se você acha que o final foi interessante ou não. Que a promo do próximo episódio, pra quem já viu, vai ter a volta de dois personagens muito amados por todo mundo. Aí vai ser interessante. Nós estamos já caminhando para a reta final da temporada, né? Faltam só 4 episódios para acabar. Deixa eu falar o que eu também gostei do episódio, além do pesadelo do Picard com os Borgs. Foi o jeito que eles desenvolveram um pouquinho mais o romance muito chato da Soji com o Narek, lá o Romulano Romeu. Ficou interessante porque agora parece que teve uma reviravolta nesse lado, e nós ficamos mais perto de saber todo o segredo, não todo, mas descobrir uma parte do mistério dos sintéticos, das filhas do Data, né? O que o Maddox fez enquanto estava em Free Cloud. Isso ficou interessante também. Eu não sei, está muito chata aquela agente irmã do Narek, Romulana, né? Ela é muito chata, meu Deus do céu. Ela chega tentando se impor como uma femme fatale, mas não dá, eu não consegui engolir ela até agora. A doutora Jurati também, depois do episódio muito bom no passado, também ela tem pouco tempo nesse, fala a verdade, né? Mas ela, sei lá, ela deu uma queda muito brusca. Eu acho que a troca de nuances do episódio anterior para esse não funcionou comigo. Eu achei ela muito devagar. A Raf, olha lá, ela apareceu, fez o que tinha que fazer, mas também ela ainda tá bebendo do que aconteceu no episódio passado, o drama dela. Então eu vou dar um pouco de compaixão para a personagem da Michelle Hurd. Mas a interação dela com o almirante pedindo favor pro Picard foi bem legal. E parece que o Picard ainda tem uns favorezinhos ainda com o pessoal da Frota Estelar. Isso é muito legal, porque já salvou o universo incontáveis vezes, né? Então ele merece um pouco de ajuda também, né? O nosso bravo almirante Picard. Uma coisa que eu não entendi muito bem: o Rio, que é um personagem super interessante, está sendo muito bem tratado nesse desenvolvimento dele, da época da Nova Geração para cá. Foi bem plausível, dá pra acreditar que aquilo aconteceu com ele mesmo. Mas eu não entendi muito bem da relação dele com o Picard. Eu não lembro deles na Nova Geração, da última vez que a gente viu ele no primeiro episódio da 7ª temporada lá do Nova Geração, o Rio ser tão amiguinho do Picard. Eu não sei se aconteceu alguma coisa nesse inteirinho. Tomara que tenha algum tain, alguma coisa ligando pra mostrar o que aconteceu, porque eles estavam muito amiguinhos. Ficou bem legal no episódio assim, mas ficou muito fora de contexto pra quem já viu as séries. Mas funcionou. O Elnor, ele funcionou nesse episódio, porque toda vez que ele tem que lutar, ele funciona, né? Um elfo lutador funciona muito bem. Mas ele, de novo, ele, toda vez que ele tenta falar alguma coisa, tem algum diálogo mais importante, fazer uma piada, ele parece muito fora do ritmo, do tom da série. Vamos ver se ele melhora até o final da temporada. Eu acho que não teve mais muita coisa mais para contar do episódio, né? O episódio foi um dos melhores da temporada até agora, né? Tirando o piloto. O Patrick Stewart sempre dá aquele show dele, porque ele é o Patrick Stewart, né? Não é à toa que ele carrega esse personagem desde 1987 nas costas, né? Então, eu estou esperando muita coisa para acontecer no próximo episódio. Vocês que não viram, vejam logo A Caixa Impossível lá no Prime Video. Também vejam o promo do próximo episódio, porque vai ser muito interessante. Eu vou ficando por aqui. Hoje foi curtinho porque o episódio foi num lugar só, teve muita coisa acontecendo com poucos personagens. Então, aí antes que eu esqueça, também tirar o chapéu para Isa Briones, que nesse episódio funcionou, deu um show. Acho que ela foi a segunda coisa melhor depois do Patrick Stewart. A Soji dela agora descobrindo mais ou menos o passado dela foi sensacional. A interação dela com Narek, tirando não sendo romance, ficou muito boa. E eu espero que continue nesse ritmo, que agora ela vai contracenar com o Patrick Stewart pelo menos bastante no próximo episódio, pelo que parece. E eu acho que ele sempre leva o ritmo, né? A atuação dos outros personagens, dos outros atores. Eu espero que isso aconteça. Eu acho que não estou esquecendo de mais nada, então vou fechando por aqui, pedindo para vocês seguir os Cinefãs nas redes sociais, @CinefãsOficial no Instagram e no Twitter, Cinefãs no Facebook, Cinefãs TV no YouTube. Curte nossos vídeos, compartilha, se inscreve no canal, vai ter vídeo novo agora em mês de março, fica ligado, tem coisa boa acontecendo. O site vai ter algumas sessões novas, já teve a sessão nova da Bárbara. Comenta aqui com a gente o que você está achando, o que você quer que a gente coloque, a gente vai trocando uma ideia, ver se é possível fazer. Eu volto na próxima semana com mais um episódio de Star Trek Picard aqui no Papo em Dobra. Vida longa e próspera para todos vocês e valeu!